você vai pagar. Você vai pagar. No dia do juízo, isso tudo vai pesar. Você vai pagar. Você vai pagar. Com a mesma moeda é quente e assim será. Não tente antecipar, senão será cobrado. Aqui é a lei do cão, vacilou, virou finado. Eu tô ligado, eu sei que a cena é triste. Guerreiro é guerreiro, segue em frente e não desiste. Insiste, resiste, persiste até o fim. Aqui é lá do leste, vida louca é assim. Por que será que ainda tô de pé? Procedimento é de mil grau, liga a fita só quem é. Assim prossegue a vida. Vários na pilantragem, outros na correria. Mas o meu Deus é maior. Sempre comigo, nunca me deixou só. Pelo contrário dos que dizem ser seu irmão. Na hora da arrebento, cadê disposição? Saiba viver, vagabundo. Não troco meus irmãos por nada desse mundo. A traição, a ganância, o que cê quer por causa de dinheiro, droga, poder, mulher. A situação tá de mal a pior. Se você tem disposição, doidão, eu não tô só. Ei, filadrão, vai esperando. Leia o jornal, o sistema nos matando. Cê decidiu que camisa vai usar, da guerra ou da paz, só que cê vai jogar. Você vai pagar. Você vai pagar. No dia do juízo, isso tudo vai pesar. Você vai pagar. Você vai pagar. Com a mesma moeda é quente e assim será. Você vai pagar. Você vai pagar. No dia do juízo, isso tudo vai pesar. Você vai pagar. Você vai pagar. Com a mesma moeda é quente e assim será. Cotidiano brutal, inferno astral. Debate sangrento, sem Minas geral. Ei, chão, vai ver no grau. Que a guerra é de extermínio. Não tem pra onde correr, engatilhe seu raciocínio. Prepare-se, tá sim, novo milênio. Fissura da mente, dinheiro é tipo prêmio. Causa fissura, tortura, arrebento. Mídia televisiva modifica os pensamentos. Sonhos de consumo, sentimento mútuo. Silencioso, mas eu observo tudo. Ganância, inveja, mentira, traição. Sujeito duas faces, aliado do cão. Não, dá um tempo, doidão, que eu tô pensando. O tempo tá passando, o mundo girando. Confronto, guerra, impunidade geral. A visão é macabra, vários piques, marginal. Na avenida matou bem, o tiozinho de refém. Se negou, renegou, morreu por cem também, amém. Que Deus o tem, que Deus o tem. Você vai pagar, você vai pagar. No dia do juízo, isso tudo vai pesar. Você vai pagar, você vai pagar. Com a mesma moeda é quente e assim será. Você vai pagar, você vai pagar. No dia do juízo, isso tudo vai pesar. Você vai pagar, você vai pagar. Com a mesma moeda é quente e assim será. Deus me livre. Não compro treta de ninguém, mas enfim, ladrão, você é meu irmão também. Quem foi que disse que o crime não podia fechar só, mas quem diria? Guerreiro da quadrilha, também não vou deixar por menos jamais. Objetivo ladrão da minha guerra é a paz, liberdade e justiça, assim seja. Sai pra viver ladrão a qualquer lugar que seja. Por causa do poder da inveja, cê tá ligado aí. Quantos caras de valor foram alvejados aqui? Mas quem é vivo ainda tem tempo de ouvir e escutar. Jesus Cristo está por vir. Aos homens de farda só tenho a falar. Vai deixando o diabo dominar. Você gosta de matar homicida. Não sabe o real valor de uma vida, não. Pensa que é de ferro só porque anda com berro. Pra cima e pra baixo, dando em quadro, uma pá de esculacho. Não queira saber o que eu acho, é chão, então. Não queira saber o que eu acho, é chão. Você vai pagar, você vai pagar. No dia do juízo, isso tudo vai pesar. Você vai pagar, você vai pagar. Com a mesma moeda é quente e assim será. Você vai pagar, você vai pagar. No dia do juízo, isso tudo vai pesar. Você vai pagar, você vai pagar. Com a mesma moeda é quente e assim será. Você vai pagar, você vai pagar. No dia do juízo, isso tudo vai pesar. Você vai pagar, você vai pagar. Com a mesma moeda é quente e assim será. Você vai pagar,